Bem-vindos, galera! Tá começando mais um Overpower, o podcast mais poderoso da internet. Eu sou o Fernando. Eu sou o Jefferson. Eu sou o Lucas. É isso aí, a gente tá aqui reunido de novo pra falar, continuar, né? Falando dos jogos que vão sair em 2014 e já tiveram até mudanças desde o último cast. Já vou atropelar, já. Fala aí, pode falar. Já teve... Eu tô com aquele efeito das casas do Magic, já atropelar, toda hora atropelando ele. Que merda. E lembra do Watch Dogs, que parece que já foi adiado de novo, cara? Vai sair só no Natal agora. É, essa merda aí vai virar um The Last Guardian também. Já sabe, pô, o final do jogo. Jogamos metade do jogo em vídeo. Oh, com certeza. Só não sabe qual das partes que a gente viu é o final. Mas então... Depois do primeiro cast, que vocês vão conferir neste post, porque ninguém comentou até agora, né? Comentem! Ninguém ouviu. Tem uns likes. Não, ouviu? Sei que uma galera aí ouviu, mas ninguém tá comentando. Eu, você e o Jefferson. Ouviu? Então, mas ouviu? Você comentou? Ouvi, sacido. Aqueles caras, né? Quem disse que eu ouvi? Tô brincando. É, olha só, cara, mas nem o Jefferson tá ouvindo. Eu ouvi. É isso aí. Porra. Bom, então esse foi o Overpower, até nunca mais. Ah, vamos falar aqui pra galera, não, na sinceridade, gente, vamos dar um like lá na página. É, bom, conteúdo tá tendo semanalmente, nem que seja o meu gameplay podre, ou seja, alguma notícia. Vamos mudar a situação aí em breve, né? É, ou então o próprio podcast, né, que esse aqui vai sair ainda essa semana, que vocês não vão saber qual semana que é, que vocês vão estar ouvindo não sei quando. E é isso aí, dá um like, comenta no episódio que vocês tiverem. Vamos participar. E curta a nossa fanpage lá no Facebook. Cara, é fanpage que fala, né? Essa merda, né? Eu sei lá. Vou ficar sendo agora. É, agora vai ser. Mas é isso aí. Vamos começar a falar aqui dos jogos, que a gente tem muito pra falar. E este é o Overpower. Galera, então vamos começar aqui falando sobre os jogos que vão lançar em 2014, que a gente não tem a data de lançamento. Então no primeiro que cast, não vão lançar, né? É, talvez nem lancem, né, cara? Talvez todos aqui não lancem. Os caras podem adiar tudo, pode cair um meteoro na Terra e nada ser lançado. Mas enfim, vamos falar aqui. O primeiro cast era dos jogos que a gente tinha as datas já previstas. Esse aqui a gente não tem uma data prevista por enquanto, mas vamos lá, vamos começar logo quebrando as pernas. Vamos começar com Fantasy XV. Epa! Fala aí, Lucas, vai, vai. Epa mesmo, né? Não, pera aí, é só falar que ia abrir a pauta aqui. Eu tô que nem o tio do Jefferson, tô no delay aqui. Tio delay. Pera aí. Vai falando aí que eu tô procurando a pauta aqui. Nossa, cara. Então, vamos falar sobre Final Fantasy XV, que é pra PS4, Xbox One e Tubial. É o falecido Final Fantasy Versus 13. Que teve o trailer mais batido. Eu era menino e vi o trailer desse jogo. Mas peraí, esse Final Fantasy é o Final Fantasy Versus daquele jogo lá chamado 13? Era o Versus 13 e transformou no 15, rapaz. Você não lembra, não? Teve. Não, você não jogou tá aquele tirando. Jogo chamado 13 lá, não? Que era tipo um. RPG? Um comic. É, não, era um. Não, o 13. O 13 é um. É uma. É um quadrinho italiano. É um quadrinho italiano. Não tem nada a ver, Lucas. É um quadrinho italiano 13? Meu Deus, minha cabeça explodiu agora, velho. Ainda virou série ainda aquela porra. Que bosta, então, cara! É totalmente desenhado mesmo, como se fosse quadrinho também. Ele gosto, é a primeira cara. Pessoa, né? Eu gostava pra caramba daquele jogo. Ah, que merda. Mas não aí, tem então. Nenhuma relação, não, porque assim, tipo, na época que eu fiquei sabendo desse jogo aí, achei que era. Versus 13. então, que 13? Mano, mas a maior sacada foi os caras anunciando colocar lá Versus 13 e o nome se transformar em Final Fantasy XV. Nossa, eu vi o carinha lá da UOL Jogos indo à loucura, tá ligado? Meu Deus! Nossa! Eu não sabia. Se transformou! Meu Deus! Só falta o cara gritar em Tetra! Aqui, só que sem querer atropelar usando a carta do Magic aqui, mas só pra fechar um parêntese, é um quadrinho belga, eu peguei minha edição aqui, não é italiano não, só é rata. Olha, até sim. Só pra esfregar na cara mesmo, hein? Mas ostentação, mas enfim, bagulho. Em relação ao Final Fantasy, você falou que foi uma boa jogada, eu acho que foi mesmo, porque... Tipo, o jogo demorou tanto pra ser lançado que eles se transformaram em outro jogo, né? Tipo, meio que uma desculpa, né? E vamos lembrar também que a Square quase quebrou com o Wii Reborn lá, que é o Final Fantasy Online. Tiveram que refazer ele todo e ela tava na pior. Na realidade, esse Final Fantasy eu acho que não ia ser o 15 nunca. Só que, como já tem um trabalho começado lá, eles pegaram e vão continuar, velho. Eu acho que foi, hein? Eu acho que só aproveitaram o marketing. É, também tá achando. Não. Só aproveitar o marketing. Eu acho que vai ser bom pra caramba esse Final Fantasy. Final Fantasy, né? É, cara, mas se você for ver, o X2 também era Final Fantasy. É, verdade, Fernando. E era aquela bomba desgraçada. É, nossa, desde o Final Fantasy 12 que eu não jogo nada de Final Fantasy. Eu joguei o 13, chorei e desisti. É, cara, mas esse aqui eu acho que... Meu, pelo menos de gráfico, não tenho o que falar, cara. Nossa, animal. Que a grande dúvida é a jogabilidade, né? Como que vai ser? E o sistema, né? Se é turno. É, eu acho que vai mudar isso, né? Vamos ver. Tomara, cara. Eu sei que promete esse Final Fantasy. E vai ser um jogaço animal, velho. E assim, sempre o Final Fantasy de início de geração, ele é muito aguardado e vai vender muito de qualquer forma, mas ele é muito aguardado, né? Mesmo o 13, que foi um pouco querido, ele foi muito aguardado. E esse também vai ser um hype desgraçado, pode esperar. Nossa, com certeza. É, mas o vídeo da E3 realmente foi bacana de se ver, velho. É, vai voltar o cult ao Final Fantasy. É, espero. Os adoradores de Final Fantasy. Mas eu espero mesmo que volte, cara, porque tá precisando. Faz muito tempo que eu não vejo um Final Fantasy novo assim, tipo, com. Que não tenha saído nada, cara. Esse aqui praticamente não tinha nada sendo demonstrado. Claro, o que eles demonstraram antes, eles estavam demonstrando com uma premissa de que seria o Versus 13 mesmo. Mas, então, tem uma coisa que eu acho forte, assim, no Final Fantasy, assim como é no Resident Evil, que os fãs mesmo, os caras que gostam mesmo, tipo, não importa o que lançar, os caras gostam, velho. Sei. Final Fantasy disso, é igual Resident Evil, pode lançar qualquer bosta que os caras dão aí. Ah, velho, isso aí tem pra qualquer jogo, cara. Tem até pra, não, mas sei lá. Pra esses dois aí, cara, você não tem noção, velho. Final Fantasy é uma legião mesmo. Série. Um jogo de muito tempo e mesmo assim, cara, a série tinha jogos muito bons, cara. A mesma coisa, Mass Effect, Metal Gear. Os jogos são bons, então tem história boa, sempre vai ter. E cá entre nós, Final Fantasy tem mais acerto do que erros, né? Tem com certeza. Tem esse detalhe, né? É engraçado, a história de Final Fantasy. Já partimos pro outro lado, mas só uma curiosidade. É, o Lucas deve ter a revista da PlayStation aí que contou a história do Final Fantasy. Se não tem, cara, eu achei fantástica a história do porquê do nome Final Fantasy. Ah, essa não, eu sabia. Nossa, cara, é muito da hora. Fala aí, Jeff. Você imagina. Não sei se é a história que eu sei, se é a lenda ou se é a verdade, né? Mas os caras, corrija se estiver errado, Fernando. O estúdio que eles estavam desenvolvendo Final Fantasy, eles estavam sem verba, sem dinheiro, não ia conseguir fazer o lançamento do jogo, e eles apostaram todas as fichas. E depois que eles gastassem toda a grana, iam fechar o estúdio, correto, Fernando? É isso mesmo. Aí os caras não tinham colocado o nome ainda. Aí o cara falou assim: ah, meu amigo, esse é nosso último trabalho, é nosso desejo, é nossa fantasia. então é Final Fantasy, né, velho? Tipo. Nossa, velho. Ô, cara, é sério, foi o, tipo, o último fôlego dos caras, cara. Não, pra fechar as portas. Tem o nome, né, lá do produtor mesmo, do cara que idealizou o Final Fantasy, que tava na frente e tal, e que ele levou toda a fama, mas o estúdio inteiro... É o Hironobu Sakaguchi, né, o nome dele. É, esse aí mesmo. Eu nem lembrava do Hironobu Sakaguchi. Mas, cara, putz, a história é animal, cara. Você joga o jogo e você não pensa que é por isso o nome. Eu nunca entendia. Caraca, por que Final Fantasy? É, que realmente não tem nenhuma ligação, né? É. Nossa, e assim, na hora que eu vi, eu falei, animal. O depoimento dos caras lá, eles trabalhavam 14, 16 horas por dia lá pra terminar, porque parece que até o aluguel da sala que eles trabalhavam tava vencido o aluguel, eles despejados do lugar. Os caras iam ter que entregar até a sala de... Nossa, velho, muito animado. Tá vendo? Dá gosto de jogar Final Fantasy agora. E aí, virou o que virou, né? Square Enix... Quer dizer, Squaresoft virou Square Enix e agora é uma gigante aí dos games. Que, cara, já ouvi também que ela passou por muitos apuros em pouco tempo. Mas e a Square ter juntado com a Enix foi tipo ela adquiriu um câncer, né, velho? É. Puta que pariu, cara. Quando era, quando você via lá, o jogo era Squaresoft. Era sinônimo de jogaço, velho. Hoje, Squaresoft, você já olha assim e fala Square Enix, tem o Tomb Raider e o Ritmo tá também, né? É, então, Square Enix tá com um recente histórico aí de fazer reboot e deixar o reboot sem graça. Né? Bom, mas é isso aí. Isso aqui é Final Fantasy XV, né? Vamos passar pro próximo. Vou jogar. Eu também vou jogar, cara, certeza. Opa. E o próximo é The Order 1886, que é, tá aí. É só pro PS4, né? Exclusivo da Sony. Não sabemos nada tanto quanto a data de lançamento. Mas não sabemos nada. Você sabe se eu sei alguma coisa? E se não, eu souber alguma coisa? A não ser que você esteja trabalhando secretamente no. E se você é um amigo, esse jogo é muito secreto, velho. Eu não queria falar nada, mas eu estou. Fernando faz parte da ordem do The Order, hein? Não, cara, eu pelo menos eles lançaram alguns trailers depois. E eu vou te falar, eu acho que eu sou, falou, viu? Até parece. Nossa, eu ia falar uma besteira aqui agora. Mas enfim. Essa ordem aí quem manja ainda é o Fábio. Essa ordem quem manja ainda é o Fábio. Mas, então, cara, do último trailer que eles lançaram aí na internet e tal, eu vi que o jogo é diferente do que eu esperava. Eu achava que ter armas mais futurísticas, tipo, seria um jogo meio steampunk, só que de época. E com armas futurísticas. Imagina a mistureba que eu imaginei, maluco. Então, mas, ô, Fernando, não sei se você reparou, parece que aquelas, tipo, os caras não sabem por que aquelas armas estão lá. Então, isso aí não fica claro pra mim. Não, então. Esse jogo fica mais ou menos subjetivo na hora que ele. É, então, é que na verdade o Fernando tá falando do último gameplay, né? Que saiu semana passada, não foi? É, quer sei dizer, lá, semana retrasada, né? Ou você não viu ainda? Não, já faz um tempo o último gameplay. Mas foi esse mês passado. Foi esse mês agora de fevereiro. É isso mesmo. Então. Eles abrem a caixa lá, o cara, não lembro do diálogo mais ou menos, mas eles perguntam, nossa, que é isso e tal, tipo, de onde vieram, eles não sabem o que tem lá dentro. É, aí os caras pegam a arma e saem usando, velho. Mas eu o que eu vi parava naquela cena lá da névoa de novo, eles estão lá na neblina, e aí eles não sabem o que tá vindo pra cima deles, mas os caras já estão com a arma em punho ali. Mas vamos assim, cara, vamos falar do jogo. E aí, o que vocês acham? Jogo, eu acho, ele é em terceira pessoa, né? E eu acho que vai ser um jogaço, cara. Animal, foi o jogo que eu fiquei mais no hype de jogar do Play 4, cara. Ah, eu acho que... Sei lá, eu gosto de jogo de ação, assim, de terceira pessoa. Mas é um problema, uma coisa. Tem jogo que excede no gameplay, tem outros que tem gameplay de menos, né? É. E esse aí é... Sei lá, viu, cara. Não mostrou muita coisa no gameplay, mostrou muita coisa. Não. Pode surpreender também como, não sei, eu tô um pé atrás. A minha visão que eu tive desse último gameplay é que eles queriam só mostrar, tipo, o movimento dos personagens e tal, e mostrar, só ter uma piscadinha, assim, de como vai funcionar a mecânica lá, que a gente viu que é cover, né? Que nem Uncharted e tal. E o jogo, por ser assim, por ser da Santa Mônica, eu acho que ele vai ser bem linear, né? Tipo God of War mesmo. Eu esperava um negócio mais open world, assim, mais sandbox. Eu não tenho dúvida de que vá ser um jogo linear. Eu acho que é uma tentativa de trazer uma nova franquia com a cara do videogame. É claro que os caras já anunciaram que vai ter um novo Uncharted, né? Não sei se não vai ter um novo The Last of Us. Sim, a movimentação dos personagens lembra um pouquinho a Naughty Dog, viu? É aquele negócio, né? Você pega uma receita de sucesso, adapta ela pra uma nova perspectiva lá e vamos ganhar dinheiro. Ele tem mais o visual de Naughty Dog do que Santa Mônica, mas aí que tá, né? É, em arte e tal, a gente já viu que os God of War são excepcionais, né? A arte gráfica do jogo lá, a arte visual, tanto musical também, né? São trilhas sonoras que marcaram aí. Enfim, eu acho que vai ser um jogaço. Eu vou pegar esse jogo com certeza. Não sei se não é o lançamento. Esse eu vou jogar emprestado, uma facada. Se eu emprestar a televisão, videogame. Nossa, Jefferson, a televisão, mas tá mal, hein? Só pra ressaltar aí, a gente tinha falado do Tiff no podcast passado aí, como era aposta e tal, e a Kotaku lançou a Kotaku Gamer lá lançou um review do jogo e falaram mal pra caralho, velho. Detonaram geral, tipo, o cara deixou explícito, bem gigante no final, assim, você gastaria tempo jogando esse jogo? Tipo, você deveria? Ele falou, não. Colocou só assim, não. Nossa. Colocou mais isso, nada. Bom, vamos partir pro próximo aqui. O próximo eu acho que o Jefferson deve gostar, que é The Witcher Wild Hunt. Opa, esse aí eu quero jogar demais. Que é pra demais, PC e Xbox One. Eu acho que o único que jogou aqui os dois foi... Só eu, né? Você jogou o 1 e o 2 e eu não joguei nada e nem quero jogar nada. Sério, cara? Não, eu tô correndo esse jogo. Pô, mas disseram que o 3 tá diferente. O console é horrível, velho. Pra jogar isso aí tem que ser PC. Olha que é um hater, né, velho? Não, mas você jogou aonde, Jefferson? Horrível. No PC ou no console? O 1 eu joguei no PC e o 2 eu joguei no Xbox, que saiu depois de um bom tempo. Saiu a versão pra Xbox 360, que eu achei jogável, obviamente não compara com a outra e tal, mas... É, como vários jogos, mas... Eu achei muito ruim, a jogabilidade muito travada pra ter no console, velho. Eu acho que não rola, não. Eu mesmo nunca joguei, né, The Witcher, não posso falar nada. Enredo, o jogo é muito bom, né? Eu espero que é aquela coisa, vai ser o final mesmo da trilogia mesmo. Espero que eles não vão expandir muito o universo lá, porque a partir do segundo eu acho que já deu já, né? Eu acho que já deu o que tinha que dar. Mas o que eu acho interessante do Witch é a imersão, cara. O mundo dele é muito bom. O ambiente dele é muito bonito. A ambientação dele é muito boa. É... Óbvio que acontece também de você... Aquele problema que nós temos com Skyrim em todos os jogos, né? Nós acabamos ficando, tipo, perdidos no que tá acontecendo, né? Sim. A gente fica um pouco perdido e tal. Mas o Geralt, personagem, é muito bacana. As opções, as escolhas que você pode tomar durante o jogo são bem legais. Ele me lembra muito o William lá daquele Coração Valente lá do filme do Mel Gibson lá, velho. A personalidade dele é parecida, assim. É verdade. E o The Witch é o cara que pega todas as mulheres do jogo, viu, Fernando? Não, ele pega todas as mulheres do jogo, viu, Fernando? É isso aí, então é um jogo hentai. Praticamente um porno game. É o Larry Leisure Suite. O início do Witch é a história é clichê, né, velho? Geralt era o grande Witch, que vai aparece depois de um tempo, ele tá desaparecido, aí aparece com... Tá aí, tem amnésia, sabe? Aquela história, sabe? Tipo, o cara volta e não sabe direito quem que ele é e tal. Isso no 1, né? No primeiro jogo. E só que a história foi tomar uma proporção maior. E o Witcher, eu não sei, cara. Eu acho. É, eu não sei se o segundo jogo você precisava de um computador muito potente pra jogar. Porque é um jogo assim, muita gente fala bem dele, mas assim, poucas pessoas jogou realmente. É, eu não conheço muitas pessoas que jogaram, assim, mas eu gosto. E naquela fase de PlayStation 3, Xbox 360 foi muito carente de RPGs. Então quando anunciou que sairia o segundo para o Xbox 360, tipo, o pessoal ficou animado demais, todo mundo curtiu. E agora o terceiro, velho. É, e vocês viram o trailer? O trailer é muito bonito. Tá bonito pra caralho aquela porra, velho. É, isso é verdade. Então... Eu achei animal. E como ele é um RPG, né? Imagina a imensidade de coisas que você pode fazer lá e tal. É, então vou deixar ênfase aí que eu não falei mal do jogo, não. Falei mal da jogabilidade no controle, né? É, não, mas, sim. Não. Você é hater e já era. E o legal é que a história dele, apesar do roteiro ter os clichêzinhos de início lá, a história é muito boa, cara, e você pode tomar muitas decisões. Eu sou suspeito que eu gosto muito de essas coisas no RPG, mas assim, você se caracteriza. É muito interessante as decisões que você pode tomar. Essencial, e tal. Né? É, e tem a questão de. É, a questão da moral no jogo é muito foda. Muito moralista. É, e assim, o sistema de combate do Witcher é mais estratégico. Não é aquela coisa de você chegar lá e quadrado, triângulo, quadrado, sabe? Sim. Você tem que ter. É, eu tô esperando isso aí, cara. Eu gostaria muito de jogar ele, tipo, um lançamento esse jogo. Eu acho que vai ser uma coisa muito foda. Sério mesmo. Bom, como eu não tenho experiência nenhuma do Witcher. Sei lá, cara, vou esperar aí pra ver os reviews e ver se é um jogo bom mesmo, o que vai sair dessa bomba aí. E ver se sai uma versão com todos, né? Tomara, pode sai. Crer. Tomara, e também adquirir um Xbox One, né? Porque é exclusivo. É. Com certeza. Mas é isso aí. E você, Lucas? Alguma coisa pra falar além da jogabilidade ruim que você achou? Não. Falou que o jogo... então, gente, falou que não, o jogo não. É uma bosta. A jogabilidade para um controle eu acho que não funciona bem, não. Ela é mais pro teclado mesmo, que você tem mais opções pra, tipo, na mesa, né? Sim. Porque o console é bem mais travado, você tem que apertar um botão, aí colocar o direcional pra outro, aí depois, aí você usa essa magia. Se quer usar outra coisa, tem que apertar o outro botão, colocar o direcional e trocar pra essa magia. E tem um sistema de. Um sistema de alquimia do jogo também, que ele já é meio avacalhado, assim, principalmente no primeiro. Aí no segundo eles dão aquela arrumada e tal. Então eu acho que no terceiro eles vão dar uma melhorada, porque eles estão dando uma polida mesmo no jogo, sabe? Não tá seguindo aquele jogo que segue uma linha estática. Ele sempre tá evoluindo alguma coisa. Eu acho que vai ser legal. É, isso é bom e é o que precisa, né? Em todos os jogos. É. Fala a verdade, Lucas. Você achou o jogo uma bosta? Lógico que não. Ai, cara. Mas é isso aí. Isso aí é The Witcher Wild Hunt. Sai agora em 2014. Eu ia falar 2013. Nossa. Eita, pega. Tá com delay, hein? Olha o tio do Jefferson aí. Olha o tio do Jefferson aí, ó. Olha o tio do delay. Ele vai me matar quando eu ver essa porra. É nada, só a gente que ouve. É, então. Tá salvo. Mas. E bom, vou passar pro próximo então. O próximo que foi meio que uma surpresa, né? Que é Kingdom Hearts no PS4 e Xbox One. Por que, cara? O Kingdom Hearts já tá sendo adiado há muito tempo já. Mas ele tá sendo adiado assim, Fernando. Eu aposto que eles não fizeram nem 5% do jogo ainda, cara. Não, porque, cara, você coloca é até covardia aquele trailer, sabe? Coloca 15 segundos lá e coloca assim, em breve. Aí quando chegar em dezembro desse ano, mostra um trailer. Dezembro do ano que vem vai um outro trailer e sai em 2016, cara. É, isso é. Isso é foda, velho. Puta. É tenso pra caramba. Vamos combinar que Kingdom Hearts é um dos jogos que tem a história mais complicada do planeta, cara. Pode crer. Eu até peço aí alguém nos comentários aí, se quiser explicar, porque eu fiquei perdido totalmente ali, cara. É muito complexo a história, porque eles rebutam a história toda hora, é muito... É, isso é verdade. Eu não terminei o primeiro e joguei só um pedacinho do Birth by Sleep lá do PSP, então sou uma pessoa boa pra falar disso não. Aliás, acho que aqui ninguém é, né? É, ninguém é. É, cara, eu tô no mesmo time aí do Lucas, joguei um pouquinho do primeiro. Mas então, tá pra sair aí a segunda versão, né, do HD, né? É, HD Collection. Então é uma boa oportunidade pra gente jogar e tal. Então, o que não me agradou em Kingdom Hearts é justamente o que chama atenção nele, que é você jogar com personagens da Disney, em um RPG. E, cara, eu achei muito bobo, sabe? Tipo, nossa, a galera pode querer me matar agora. Pior que não é, não, ele é muito bem feito. Não, velho. Cara, mas eu Fernando, achei muito fraco, velho. O que eu achei interessante foi isso. Quando você vai pro universo dos personagens da Disney, por exemplo... É muito interessante que tipo, nós, de infância, nós vimos os desenhos da Disney, então quando você vai para aquele universo, você conhece, cara, quando vai para aquele universo ali, você realmente vê, você tem uma imersão no universo. É meio estranho, eu concordo, você vê o Cloud Strife lá do Final Fantasy, o Sophia lá, o Pateta, tá ligado? Então, cara, é isso que eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui que tá destoando um pouquinho, velho. É um jogo bem legal, assim. O do 3DS eu não joguei, eu vi, por exemplo, só a demo e tal, mas parece ser bem legal também. Mas tem que ter a cabeça bem aberta pra jogar. É igual a gente fala, né? Gosto é gosto e só vai mesmo de quem joga e tal. Mas eu acho um jogo bom, pelo que eu conheço dele. Eu também gosto. Não acho ele jogo ruim, cara, mas sei lá, pro meu gosto, não gosta, ele é bobinho. Da fusão de personagens aí, né? Eu não diria nem isso, cara. Eu diria mais pelo estilo e pelos personagens que eles pegaram, igual. Aquele Project X Zone é animal, cara. Mas por quê? Tem personagens lá que tem tudo a ver com o tipo do game. É, mas assim, muita gente fala assim que os personagens da Square lá, do Final Fantasy, casam muito bem com o jogo. Tem um deles, por exemplo, que tem um personagem do The World Ends with You e tal. Então as pessoas falam, nossa, combina muito e tal, mas aí o problema é a Disney, né? Tem, por exemplo, no primeiro jogo você vai pra selva do Tarzan, sabe? Tem essas fases, tem a fase do Jack Sparrow e tal. Então você tem que realmente curtir. Se não me engano, tem a fase do Hércules, tem também do Aladdin, umas paradas assim. Mas, sei lá, né, cara, eu não digo que o jogo também vai ser ruim, deve ser eu acho que o jogo vai ser muito bom, mas deve ser igual o Jefferson falou, cara, complicado pra caramba, pra você não entender. Não, a história é muito complicada, cara, o pessoal foi falando aí de roteiro de jogo que é complicado, esse aí eu me perco bastante ali no que tá acontecendo. Certeza. Isso aí. Bom, vamos passar pro próximo aqui, então, Mario Kart 8. Salvação de Yu. Então, só antes de pular aí, eu esqueci de falar aqui, mas é um... Vai ter o som de erro do Windows pra vocês, só por causa disso. Então, o Kingdom Hearts aí é uma história relacionada a um tema que o Jefferson gosta aí, que é sonho, né? Ah, eu gosto, caralho. Eu gosto bastante. Então é por isso que ele é bem complicadinho e tal. Eu vou ver se eu pego essa versão do PS3 agora e vou... Ele é... Como é que é? É ligado a sonho, a história dele, cara? A história dele, a premissa dele é tipo como se... Assim, os mundos se unem lá por causa do sonho dos personagens, entendeu? Eu não sei muito bem, porque eu joguei isso aí faz tipo 1000 anos. Mentira, faz uns 2 anos que eu joguei. Mas eu não terminei também. Mas é como se eles sonhassem e eles fossem pro mundo da Disney lá, os personagens do jogo, entendeu? Sei. Entendi. Eu... É tipo Pai à Noite, Chacara e o Pateta, mas conversar com eles. Mas é isso aí, vamos falar agora de Mario Kart 8, que é mais interessante. Não, Mario Kart sempre é foda. Cara, eles colocam uma coisinha de nada. Eu não sei se eles perceberam isso. Tipo assim, eles colocam uma coisinha de nada que você olha e você fala, meu Deus, que jogaço que vai ser isso. Cara, o carro vai andar na parede agora, pronto, Fernando. Então, cara. É motivo pra comprar essa porra. Só colocaram isso e na hora eu olhava assim, eu falava, meu Deus, fizeram um jogo totalmente novo. Não, cara, continua sendo corrida de carros. Só que agora o carro consegue andar. Foda pra caralho. Andar de cabeça pra baixo. Vai ser antigravidade. Nossa, cara, animal aquilo. Quantos caras querem, eles fazem, tá vendo? É isso que eu tenho raiva da Nintendo. Cara, você pode ter certeza que o Mario Kart vai fazer muita gente comprar o... Comprar não, né? Manter o Wii U. Tá empoeirado lá. Vai ser, porque Mario Kart sempre é muito divertido, né, cara? Então, é um jogo que tem uma vida longa gigantesca. Você vai entrar e vai jogar muito tempo. E já hoje me confirma uma coisa. Vai ter uma parada online desse Mario Kart 8, que é o crossover entre o DS e o Wii U, não é? Não é um negócio desse, cara? Eu vi uma conversa dessa. Eu não tô sabendo ainda como é que vai ser. Por exemplo, já é falado, já que vai ter o modo online normal para duas players, né? Sim. E falou que vão ter as novidades de interação aí. Duas interações para você poder jogar com vários dispositivos e tal. E eu acho que vai ter uma com 3DS também. Mas vamos ver como é que vai ser. No direct da Nintendo, quando for o próximo lançamento, eles devem falar isso tudo lá. Mas aí é igual eu falei, cara, é uma das poucas coisas assim que, pra quem gosta do estilo e quer se divertir, porque é divertido pra caralho, velho. Oh, então, com certeza. E assim, é um jogo que você pode comprar e depois de um ano você vai buscar jogadores online, ou dois anos, você vai achar. Eu comprei o meu Mario Kart tem 3 anos, 3DS, e se eu procurar uma partida online agora, eu vou fechar um circuito pra jogar. Então é um jogo que vale a pena mesmo, o custo dele vale a pena você ter. E sem contar que é divertido demais, né? Isso já basta. Agora vai ter moto, vai ter Mario bebê, então vale. Nossa, cara, mas eu achei. Eu pirei na hora que eu vi aquela roda virando de lado, manja. E aí, você vê que, tipo, a droga do carro começa a planar, maluco. Aí você fala, caraca, que bagulho é esse? E tá um gráfico muito bonito, tá muito limpo. Ah, tá muito louco. E ele me lembrou aquela... Lembra aquele jogo do 64? Do Star Wars? É claro que aquilo lá era uma porcaria. Star Wars Episódio 1, Race. Pod Racer. Classic. Exatamente. Cara, na hora que eu vi assim, eu falei, caraca. Era muito bom aquele jogo. Cara, eu não gostava daquele jogo. E o Jefferson gosta de jogo de corrida, hein? Eu não gosto. Esse é bom mesmo. É porque é nave, né, velho? É Star Wars, maluco. Mas o Mario Kart eu acho que sem comentários, assim, não tem muito o que falar, mas é Mario Kart, pronto, não tem jeito. Mario Kart é Mario Kart. E você, Lucas, o que você sentiu? Porque você não tá falando nada aí, acho que você não gostou, não. Falando nada. Achou uma bosta igual o Wii. É uma bosta. Não tem o Wii, é uma bosta. Não tem o Wii U, né? Eu não ia jogar mesmo. Então, enquanto eu não tiver o console, é uma bosta. Não, mentira, é um jogo que fala pra caralho. Comprei o 3DS aqui, joguei um bocado esse Mario Kart 7 aqui, mas sinto que faltou alguma coisa. Ele tá vindo no 8 aí. Falta alguma coisa pro Lucas ali. Falta o cara com uma metralhadora, uma pistola, uma carteira da Polícia Federal pra jogar no chão, Lucas. Ideias dos cara, velho. Mas é isso aí. Esse é Mario Kart 8. Vai ser jogaço, certeza. Mas é verdade. Já é, né, cara? Antes de lançar o negócio, já é um jogaço. Vamos chamar de fanboy de novo, né? Mas tudo bem. Eu posso falar porque, tipo, já tô virando um hater da Nintendo de tanto ódio que eu tô pegando dela. Porque geralmente ela não quer fazer as coisas, essa porcaria. Ela só faz quando o negócio tá ruim. Na hora que, vamos quebrar. Não, então vamos fazer um jogo aqui decente. Aí lança alguma coisa. Mas é isso aí. A partir pro próximo aqui, que senão eu vou começar a xingar a Nintendo. Vamos lá, o próximo: The Division, Tom Clancy's. PS4, Xbox One e PC. Promessa, hein? Tom que morreu, hein? É God esse aí. Promessa. Cara, vai ser. Aqueles promessa jogos multiplayer, que... hein? Aqueles jogos que saem depois que o autor morre, manja. Jogos não, né? Livro. Aquelas séries e tal. O clima do gameplay desse jogo ficou muito legal. Deixa claro que é um pós-apocalíptico de zumbi. Sério, não cara? É zumbi não, lá o que ocorre lá é uma doença. Enfim, é aquele processo todo que a gente já tem em histórias de zumbi, só que ele é contado de uma maneira diferente, né? Eu não li o livro, mas eu vi as resenhas aí. E é meio que de zumbi, mas sem zumbi. É, Só que as pessoas são, não são tão agressivas e tal, entendeu? Não as é mais, pessoas não é são muito zumbis, focado. Mas não são zumbis, então. Não é, então, não é, não é focado, não é focado só nessas pessoas doentes, é mais focado na vida de quem tá tentando sobreviver, entendeu? Sei. Não, bacana, cara, mas vocês sabem que o Tom Clancy, todos os jogos dele, pelo que eu saiba, todos eles têm um livro, não é? Ou não? Não. É porque, na verdade, o jogo é baseado no livro. Baseado em livro dele, só que... ele tem uma série de livros. É, não, mas ele é um cara que... Ele é muito, muito estudioso na questão de espionagem e tal. Só que como ele viu que tava dando grana mesmo, ele começou a fazer os roteiros pra jogos, né? E fazer as adaptações. E depois começou a fazer os roteiros próprios lá mesmo e tal. Olha, eu particularmente, eu vou dar um exemplo aqui, que é o, sem querer fugir muito, mas é o Splinter Cell lá. O melhor de todos que eu joguei é o Call of Duty lá, que tem uma jogabilidade muito interessante. E sinceramente, eu não acho o roteiro nessas coisas, não. Tanto que ninguém lembra. Se eu perguntar a história de um jogo de Metal Gear. Voltando ao The Division, né, então, ele é um jogo que tem a promessa de ser basicamente o que o DayZ tá tentando ser agora, né, que tá em fase de desenvolvimento ainda, mas é um jogo que tem encontros ocasionais, assim, na internet, no multiplayer, desculpa. Sim. E você vai isso vai gerar, tipo, vários eventos aleatórios, né, você vai poder encontrar qualquer pessoa no seu caminho. Sei. Isso é interessante pra caramba. Ah, cara, aí teve aquele gameplay lá de... É. É, então, teve um gameplay recentemente, acho que foi no final do ano, não sei se foi em janeiro, não lembro, faz um tempinho já. Mas mostrou acho que uns 13 minutos de gameplay, velho, tá muito bom, aquela engine nova deles lá também tá legal pra caramba. É, eu acho que o jogo vai ser muito bom, cara, não só pela história, Tom Clancy's tal, mas a jogabilidade dele me agradou. Ixi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pode. Tá ouvindo ou não? Agora sim. Nada, velho. Você começou, quando você começou a explanar aí, sumiu. Vixe. Não, então, eu acho que o jogo vai ser bom. Tem ali. É. Isso aí é o governo americano, na verdade. Ih, caramba, eu falei governo americano, agora eles vão. Eles estão rastreando a chamada. Meu Deus! Isso a Globo não mostra. Vamos continuar. Então, The Division, pelo que eu vi lá do trailer, né, passou um pouquinho de gameplay dele. E eu acho que vai ser muito bom, não só pela história que tenha, mas a movimentação era muito boa. Aquela parte do cara encostar a porta do carro ao invés de bater simplesmente, realmente, muito eu bom. Fiquei bem atento nesse detalhe. Não. Até que eu nem comentei com você se você tá falando a mesma coisa que eu percebi. O cara tem uma porta de um carro aberta e ao invés do cara, tipo, ele tá em cover no carro, né? Ao invés dele sair do cover, que é o que acontece nos jogos. Ou ele bater a porta, ele encosta a porta de boa, assim, como se fosse uma pessoa normal. É. Bem feito, né? Cara, imagina, você tá em um lugar que você não quer que os outros seres, né, as pessoas e tal... descubram que você tá ali. Você vai fazer o quê? Sai batendo porta de carro por aí. Não tem lógica. As marcas de bala também estavam bem realistas, né? Que você viu que ele atira na placa lá, a luz solar penetrando lá, tipo, dá um efeito muito foda. Sem contar os equipamentos que são bem legais também, né? Tem a granada lá. Aquela granada foda também, viu? Isso. Granada filho da puta pro multiplayer, viu? Sacanagem aquilo ali. E se eles bolarem realmente um multiplayer interessante, igual o Lucas falou, com a questão dos encontros, então, vai ser muito legal. Esse jogo, ele é multiplayer, aí que tá a questão. Ele é um jogo, acho que vai ser um jogo totalmente multiplayer. Não sei se ele vai ser tipo um jogo com uma história fixa, assim. Mas aí, a gente não sabe nada também. Ele vai ser um multiplayer cooperativo, pelo que parece, ou não. Assim, mas vai ter. Mas vai ter o deathmatch, ou aquela questão de você contra outros players lá, ou vai ser a história do jogo. Vou dar um exemplo de merda aqui, que é uma merda, viu, gente? Mas é só um exemplo. Por exemplo, o Dead Island lá. Nós poderíamos jogar o modo história 4 players. cada um com personagem fazendo o modo história. Eu acho que um multiplayer assim ia ser muito interessante, cara. Então, um mundo apocalíptico com um nível de dificuldade bem alto e você ter que sobreviver ali. Acho que funcionaria demais. E eu acho que pra ele, o mais viável, assim, se ele fosse um jogo linear tal, com história, sem ser. Se ele tivesse uma história fixa, assim, pra você seguir um roteiro, eu acho que seria mais ideal você ter um mundo compartilhado, como se fosse, tipo, baseado nesse Dark Souls, né, da série Souls lá, que as pessoas contribuem com você, mas não diretamente no seu gameplay, entendeu? Sim, sim. Mas enfim, a gente não sabe de nada e tal, só fica só supondo as coisas aí, é só promessas, né, ou esperanças, né. É. Ah, cara, mas isso aí é o que divide em gamers de gamers de verdade. É discussão, é discussão. Então, o jogo, só deixando, aproveitando aí pra fechar o tópico, ele, a história dele se passa um dia depois do dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, né, que seria Black Friday. Ah, tem o Thanksgiving lá, dá pra você comer o pernil então lá. O peru. É, então, e é o período de inverno deles lá, né? Então o jogo, acho que a gente vai ver bastante neve, né? Até porque no trailer já aparece bastante neve. E isso é um efeito legal pra um jogo que hoje em dia a gente não tem bastante. A não ser o Lost Planet, né? Mas eu não joguei Lost Planet, não sei como é que é neve lá. Mas... É uma merda. É, cara, a neve é bem wherever mesmo, tipo, um negocinho de nada. Mas então, aí como é um jogo da nova geração, vamos ver, né? E neve, na boa, eu não sei se o Jefferson deve ter essa impressão, mas o cara pisava na neve, fazia um barulho como se ele estivesse pisando em merda, mano. É, cara. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Aquilo é um jogo que eu nunca entendi, pra falar a verdade, tão chato que ele é, mas tudo bem. Eu não entendia também, cara, mas enfim, The Division vai ser um jogo muito melhor. Com certeza. Promete. Vamos falar do próximo então, porque tá bom, né? Não se estender demais em um só. O próximo jogo é The Wolfenstein, The New Order. Wolfenstein, vocês vejam o que é, né? Claro. O primeiro jogo em primeira pessoa. É o clássico. Clássico dos clássicos. É, antes até mesmo do próprio Doom, né? É, cara. Eu joguei o Wolfenstein 3D. Esse vai ser o quê? Nazistas Frankenstein? Alguma coisa assim? Ah, cara, velho, o Return to the Castle Wolfenstein é muito bom, viu? Ah, eu não sei, teve um reboot. Nossa, lá que eu não gostei, cara. Então, é porque assim, teve os dois últimos jogos do Wolfenstein, foi esse Return to the Castle Wolfenstein, e teve um Wolfenstein só com o nome de Wolfenstein que lançou pro Xbox 360 e pro PS3 aí, que é bem chatinho, viu? É, na época eu fiquei muito, muito animado com ele, assim, mas tipo, eu peguei depois de uns 4, 5 anos pra jogar, eu não aguentei não. Tinha umas armas bem legais, assim, era bem steampunk e tal, mas não desceu não, muito, muito mal feito. História também bem meia boca. Eu nem joguei esse. É, eu joguei, inclusive eu tenho ele aqui, bem pipipichu, pra falar, por sinal. É isso, então. É. Então, ele tem aquele... Ele tem uma jogabilidade que você muda de plano. Tem um plano normal e tem uma espécie de plano espectral, sei lá, não lembro muito bem. Tá, mas você tá falando desse ou do outro? Do outro. Ah, então que se dane, vou falar desse. É, enfim. Só pra saber o que a gente pode esperar, né? Que essa mecânica pode até voltar. Que era legal na época, mas se mudava, tipo, um plano espectral lá e aconteciam umas coisas bizarras, tipo, você parava o tempo. Era bem bizarro. Aí é uma coisa que eles podem aproveitar nesse aí, né? É uma coisa bem legal. Eu gosto. Eu não sei, cara. É que eu achei. Soul River e tal. Daquele anterior, um negócio muito. Muito. Ah, cara, muito mal feito, sinceramente. Eu não gostei, não. O último foi bem steampunk. É, não, aquele lá que lançou o. Que era só o Wolfenstein. E aí você. Então, é isso mesmo que eu tô falando. Ah, que ele tem sisteminha. Eu não curti muito isso, não. Mas é que o Wolfenstein, a história dele. O cara, ele vai pra um outro plano mesmo. Por isso que eles. Não, na verdade a história do Wolfenstein primeiro era contra os nazistas só e já era. Sei lá, cara, eu não entendi nada. Eu joguei o negócio era no Super Nintendo, velho. Obrigado por fazer lembrar que o Hitler veio numa uma máquina de guerra, um robô gigante. É. É, bom, enfim, eu não tenho nada pra falar de Wolf Stein, cara. Não nem é uma eu, série cara. Que... Esse aí. Mas, enfim, é o Return to the Castle, eu sei que eles estavam... A história se baseia num grupo de cientistas, né, que estavam tentando fazer um exército perfeito lá, de zumbis nazistas e tal. É bem bizarro. Sim. Mas esse aí eu não tenho, tipo, nenhuma informação dele, não vi nada desse Wolf Stein aí novo. Enfim, é o jogo que a gente... Pode pular, porque só vai ter informação dele quando sair mesmo. Na realidade, acho que o Wolfenstein podia ser extinto, hein? Com certeza. Mas enfim, cara, vamos passar pro próximo aqui, porque ninguém tem nada pra falar desse jogo. Talvez o jogo seja uma merda. Por que vocês não acabaram com isso? Cara, é igual a série Alien. Eles lançaram mais um Alien, velho. Eles vão lançar mais um. Pra não entender que não dá pra certo que? Mais, verdade, cara. Só lembrando aí que saiu o jogo do Rambo e eu vou te falar, viu? Pra quê? Mas, enfim, né? É, vamos então, pular. Vamos lá. Próximo jogo, Sunset Overdrive. Esse aqui eu achei uma porcaria, que é do Xbox One. Nossa, cara, esse aqui é um joguinho, sei lá, pra jogar qualquer... Pra ganhar qualquer coisa, manja. Pra ganhar dinheiro só. Falar que tem jogo. Pra mim, não, detalhe, não me agradou. Né? O trailer dele tem umas coisinhas do Infamous lá, a gente fica planando na cidade e tal. É, isso é verdade. Aí vai ser aqueles jogos de graça, sabe? Que a Microsoft vai dar. Sei. Ah, provavelmente, se a Microsoft começar a dar jogos igual a Sony, né? Que se não, nem de graça. É isso que eu achei bizarro mesmo. É isso aí, eu não tô nem por dentro. Não sei nem do que se trata, velho. Eu vou falar a verdade. Então, eu acho que a produtora deve lembrar. É muito estranha, cara. A história, na verdade, eu não vi nem a história dele. Mas é um jogo muito estranho, sabe aqueles jogos que não tem pretensão nenhuma, tipo aquele que eles deram na Plus, é Joy alguma coisa? Joy Danger The Movie. Isso, exatamente. Lógico que não é igual, porque Joy Danger é meio que cômico o jogo. E esse aí não, ele é um jogo de tiro, mas ele também tem lá o seu momento cômico. E não mostrou gameplay não, mostrou só a... Era só trailerzinho mesmo. Só uma animaçãozinha mesmo, tinha uns 30 segundos. Mas eu achei um jogo em porcaria, vamos ver o que vai vir disso, né? Ele é meio cartunesco, tá? É qualquer coisa também. É, isso aí... Eu acho que é jogo caça-níquel só. Ah, que, meu, difícil ganhar algum níquel com ele, sinceramente. É, tomara que ele tenha a qualidade gráfica que ele... Que eles mostraram no trailer, pelo menos, né? Ah, cara, mas a qualidade gráfica dele, eu cheguei a falar pra vocês quando a gente tava assistindo, que eu achava que esse jogo era um... Como que é o nome daqueles jogos que é meio desenho, cara? Esqueci agora. Cell Shading? É, Cell Shading, exatamente. Não, não é Cell Shading, não. Nossa, não. Cara, mas dava muita impressão de que era Cell Shading aquilo ali. É porque sua internet tava lenta no dia. Também. Fazendo a qualidade mas baixa. É impressionante, né? Toda vez que tem... Alguma conferência, alguma coisa, a internet vira uma merda, cara. Todos os links de internet ficam uma porcaria. Mas enfim, é isso aí. Sunset Overdrive vai sair pra Xbox One. Bom, pra quem não tem muito o que jogar, compra e joga. É verdade. Ele tem bem a cara de ser aqueles run game, tipo Temple Run. É, tipo o Joy Danger The Movie aí. É. O boneco vai correndo e tal, você tem uma série de coisas pra fazer no percurso. É, Beat Runner também, que é um jogo bacana, mas... Eu acho que ele vai ser um jogo legal até, mas nada que... Vai nada de instalar. É, eu também acho, não. É, cara, vamos passar então pro Super Smash Bros. Do Wii U e pro 3DS também. É, eu tenho uma coisa que eu acho vai ser interessante nisso, é o cross dele, de jogar no Wii U e no... Em 3DS, eu particularmente nunca gostei muito desse estilo de jogo não. Apesar de ter um Power Stone do Dreamcast, que era interessante. A promessa é de ser muito divertido, né? E, então vamos ver, cara. É porque as misturas de uns personagens também, que eu vou te falar, viu? É a menina do Wii Fit, com o Mega Man. É, cara. É uma... Agora saiu aquele o carinha do Punch Out lá também, né? É, eu não sei o que, alguma coisa Mac lá, sei lá, velho. E assim, eu joguei, por exemo, do Wii, dá pra você pegar o Snake, Little cara. Mac, né? É, Little Mac, dá pra você pegar o Snake, cara. Aí você jogando o Snake contra um Pikachu, sabe? É aquilo que o Fernando falou. Por exemplo, eu não consigo jogar com os caras do Final Fantasy com os da Disney. O Fernando falou isso. Pra mim é estranho ver o Snake lutando contra o Pikachu, cara. Mas isso é verdade. Ele é um jogo bem legal. É, não, divertido, sim. É um jogo que eu quero ter no... ou pro Wii U ou pro 3DS, sim, pela interação, se mais pessoas que eu conheço for jogar. Parece ser divertido. Mas a premissa mesmo é qualquer coisa, né, cara? É qualquer merda. Então, mas é um jogo que também só funciona pra fã, né? É um jogo qualquer uma. E detalhe, né? Tem até o Village do Animal Crossing. Tem um. É, verdade. Tem um morador do Animal Crossing lá. Ah, cara, eu nem tinha reparado nisso. É, tá, acho que quando ele tomar umas porradas, ele vai ficar com o mesmo zaião roxo lá, quando tomar uma picada de abelha. Aí tem uns golpes lá que tipo, ele planta um pessegueiro e cai um pêssego na cabeça do cara. Nossa, que viagem. Mas tem umas coisas bem loucas, assim. É um jogo maluco, né, cara? É maluco o jogo. Tem muito personagem, né? Então, sei lá, cara. É, deve ser divertido jogar em times, que parece que dá, né? Você faz dois times e tal, parece que é divertido demais. É aquela vai rolar multiplayer agora, né? Talvez dê um power up na série. É, e o fato do multiplayer funcionar tanto no Wii U quanto pro 3DS, vai ter muita gente jogando. E isso vai ser legal também. Nossa, cara, com certeza. Vai ser legal. Mas eu vou ser sincero com vocês, cara. A série Super Smash Bros., desde que começou lá no 64, é uma série que me agrada pra caramba, cara. O 64, cara, ele era muito divertido. Assim, nossa, mas era demais. Um jogo, Fernando, que igual eu falei. E já tinha o Pikachu. É, já tinha, mas um jogo assim. É um jogo que você compra pra jogar com amigos mesmo, assim. Sim. Entendeu? Não é aquele jogo que você compra pra jogar pelo, por exemplo, o Sol que tem um multiplayer e tal. É descontração, cara. É uma pena não poder colocar, tipo, todas as pessoas sentadas no sofá lá, todo mundo no chão do sofá, e jogando, e batendo papo, e conversando. É, jogo, isso é verdade. É um party game, assim, pra mim. Eu vejo mais como um party game. Não seria um jogo que eu compraria pra eu sozinho jogar aqui, ou eu colocar no multiplayer. É um jogo que eu vou querer jogar, por exemplo, e conversar no Skype, por exemplo. Sim. E, por sinal, já fica a dica aí, ó. Precisamos de um Mario Party pra poder comprar o Wii U já de vez. É verdade. Eu gosto muito de Mario Party. Mas, não, enfim. É isso aí. Bom, Super Smash Bros. Brown. O que eu tô falando? Super Smash Bros. Aí do Wii U 3DS, né? Então, vamos ver quando que eles vão anunciar esse lançamento. Aí, de novo a Nintendo acertando. Vamos continuar assim, Nintendo. Vamos continuar assim. O negócio vai ser bom. O próximo é Mad Max. Além da cúpula do trovão. Vamos lá. Dois homens entram. Um homem sai. E o Mad Max vai copiar tudo que ele puder copiar do Fallout, né? Porque, obviamente, então, a série Fallout, ela tem muita coisa do Mad Max, né? Mas agora, como a mídia é diferente, né? A mídia é diferente, você pode ter certeza que vai ter muita coisa do Fallout do Mad Max. Então, mas aí é que tá. A minha vontade é que eles parassem de produzir esse jogo como Mad Max, passassem pra Bethesda e produzisse ele como Fallout 4, velho, com esse gráfico. Sério, cara? Puta que pariu, velho. O gráfico do jogo tá absurdo, velho. E é porque você não jogou Fallout também, né, Fernando? Você não chegou a jogar. Então, cara, eu joguei só o começo do 3, mas na época, tipo, já fazia muito tempo que tinha lançado o 3, então já não era muito interessante os gráficos. É, ele realmente ele é bem. Ele então, é bem precário. Me corrija se estiver errado, mas a arte do personagem principal do jogo do Mad Max tá bem mais puxada para o Fallout do que pro próprio filme do Mad Max, velho. Sim. Tá até visual. Porque quando lançou lá, até no podcast a gente falou, tipo, a gente tava achando que era Fallout 4, velho. Verdade. Todo mundo falou, nossa, Fallout 4, aí quando vai vir Mad Max. Nossa, ninguém esperava. Com aquelas roupas ali, até porque os inimigos sim, estão normais e tal, mas a roupa dele tá. A arte do personagem principal tá bem mais Fallout do que. Esse mundo pós-apocalíptico, assim, ele funciona, né? Então, ele parece coisa boa, né? Mas agora, Lucas, vai ter um foco diferente, que vai ser o veículo também, né? Vai ser tipo aquele Rage, né? Tipo Rage, vai ter esse foco do veículo, então... Tomara que dê certo, né? Porque é um tema legal, baseado num enredo legal também, né? Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, sim. Tomara. Tomara, então vamos ver, né? Cara, é que o trailer dele eu achei muito bom, mas assim, vendo da ótica de que fosse realmente um jogo tipo Fallout mesmo, né? Me remeteu mesmo Fallout na hora que a gente começou a ver o trailer. Sei lá, cara, eu acho que o jogo vai ser bom, é isso que eu... Aquele mundo árido ali, quando a gente vê, é Fallout, já fala que é Fallout. É que assim, eu não joguei todo o Fallout, eu joguei só o começo mesmo. Mas o que a galera fala é que o jogo é muito bom, cara, muito bom de verdade. Então, na hora que eu olhei ali, eu falei, é um jogo igual ao Fallout, bom. Mas vamos ver, né? É meio difícil de saber o que esse jogo nos reserva. Ele vai ser mundo aberto, a gente já sabe, né? Bom, vamos passar pro próximo, então. Mad Max, alguém aí vai comprar? Não? Então tá. Vamos lá, quero comprar tudo que desce pra essa geração. Não. Vamos falar de... Você vai comprar só o último, e já era. Vamos falar de Daylight, que é pro PS4 e o PC. Esse aí já saiu a data, viu? É pra abril agora, só não sei o dia. Então agora eles anunciaram. Vamos falar que eles estão atrasados conosco. Eles passaram a informação errada. Atrasada. Não, mas saiu esses dias aí a data de lançamento. Então, é por isso, eles atrasaram. Olha, a gente já gravou o cast, tava esperando eles anunciarem a data pra gente, prometeram que iam anunciar e nos enrolaram. Bom, vamos lá, fala aí, Daylight. Cara, eu vou ser sincero, eu não sei muito o que esperar de Daylight também não, cara, porque eu não lembro do jogo. Ele tem umas... O Daylight é aquele escape lá, tipo, terror, que você... Nele você tem um celular, Fernando. Só o celular com a luz dele e o mapa no celular, né? Que já aparece bastante com o Outlast agora, né? A ideia, então já não é novidade mais. Então, a ideia, ela é baseada nesses jogos que derivaram do Amnesia lá, que o Jefferson até jogou e tal, né? São dois, os dois Amnesia. São muito bons, mas sinceramente o Outlast eu achei que dá mais cagaço que ele, viu, cara? Então, aí é que tá, o Amnesia trouxe esse sisteminha de jogo escape, porque assim, já existiam jogos de escape em browser e tal, mas não tinha nada de terror que você controlasse o personagem, você só ficava lá controlando o cenário, pegando coisas, peças pra sair dos lugares e tal. E o Amnesia, por exemplo, o The Dark Descent, né, que é o primeiro, o segundo Machine for Pigs lá, você não tem arma, né, você não consegue defender, então... Esse no Outlast, né? No Amnesia também, você não tem. No Amnesia também? Você não tem arma no Amnesia, você tem uma lanterna e você vai ficando insano e tem que fugir. Enfim. Chegou esse Amnesia aí, saiu uma porrada de jogo. Esse daí tem o tal de Cat Lady, tem aquele Slender que fez bastante sucesso aí por ser um joguinho indie cult e tal. Mas então, aí que tem. Aí que o Gerson falou uma coisa interessante, é que já não é mais novidade. Só que ele vai trazer uma novidade, que... Não é só um jogo que você corre e tal, você vai ter coisas pra fazer magia, pelo que eu vi lá. Tipo, parece uma parte que ele tá carregando uma mandrágora, sei lá. Tem parte que tá carregando uma bíblia. É bem bizarro. Isso eu não vi. Então, e diferente. O Outlast, eu tava pesquisando sobre ele, ele foi desenvolvido na Unreal Engine 3.5, né? Já esse Daylight, apesar dele parecer um pouquinho mais rudimentar nos gráficos, ele usa um Unreal 4.0, então a gente vê bastante coisa agora. E a gente sabe, né, que Unreal, velho, é sinal de cenário foda. Bate isso aí pra, tipo, dizer tudo. Os cenários desenvolvidos na Unreal são muito foda, muito bem detalhados. Os personagens são muito bem detalhados também. Até questão de partida. Marcar também. Exatamente. É muito bonito mesmo. É, velho. É que assim, eu quanto a esses jogos, tipo Survivor, que, meu, você não tem nada, só que correr. É um jogo ligado à sobrevivência. Eu não curto muito esse tipo de jogo, cara. Eu gosto mais de jogar de ação, tal, pastelão. Um jogo que, igual eu falei lá, o 1886, eu acho que vai ser um jogaço, cara. Você é mais do Infamous, aí... Infamous Guy. Ah, Infamous. Mas assim, o interessante do tanto o Amnésia quanto o Outlast, dessas coisas de escape, é que a história é muito interessante. Então você fica envolvido ali, você tem uma imersão muito, poxa, no Outlast, mas eu não terminei ainda, viu, Lucas? Sem spoiler, por favor. Sim, mas sim, você fica intrigado, você fala, poxa, o que tá acontecendo aqui dentro e tal. É muito interessante, cara. E no Outlast ainda tem uma coisa que eu acho fantástico, que as notas do jogo, as anotações para você ler, elas são feitas a partir do momento que você filma alguma coisa. Chama a atenção do personagem, ele faz. Então, se você não ligar a sua câmera em determinados momentos, você não vai ter informação de nada daquilo. Bem legal, né? Mas vamos ver. E ele é também naqueles jogos lá que Resident Evil que trouxe, tipo, essa coisa pro jogo de você coletar arquivos confidenciais espalhados pelo jogo que informam mais ou menos o que tá acontecendo ali. Só que aí, tipo, quando você pega as do final e junto com as do começo, tipo, dá um clima totalmente diferente pro jogo. Você descobre por que o cara tava morto no banheiro do hospital lá, do hospício e tal. Descobre que tem gente que se matou porque não queria. Enfim, é um jogo bem... Ele é bem arquiteturado, assim. A arquitetura dele é muito boa. A arquitetura do medo também, né? Que tem uma coisa que eu falo pra todo mundo, que ele é um jogo... Ele é tão, tão bem feito, tão real, tipo, é tão realista... E aí, em relação ao personagem, que tipo, ele respira muito alto quando ele tá com medo, a música toca muito alto quando tá acontecendo alguma coisa bizarra assim, que você, tipo, toda hora fica esperando tomar um susto, só que você não toma o susto. Aí quando você já tá mais relaxado no jogo, o jogo vai te dar um puta de um susto e você fica desesperado, velho, sabe o que fazer na situação. Eu acho isso foda pra caralho. Aí eu tô lá guardar isso aí. Bom, vamos lá. Então, o penúltimo aqui desse cast. Vamos falar de The Evil Within. E aí? É outro já. E aí? Nós que estamos carentes de um Silent Hill bom e tal. Isso aí, o trailer. Então, esse aqui eu já acho mais interessante, porque pelo menos você consegue revidar, tá ligado? Vai nessa. Pelo menos você tem uma arma. O cara é um mero investigador policial lá e chegou lá dentro, meu amigo. Você acha que esse cara não vai roubar a arminha dele? Não, você acha? Sei lá, né? Mas, cara, eu gostei pra caramba dos gráficos. Eu achei muito bem feito. Até a questão de iluminação. Tipo, você sabe que ilumina poucos. Poucas partes da tela. E até as partes escuras são muito bem feitas, cara. Porque não é aquele escuro totalmente breu em algumas partes e você vê uns detalhes muito animal. E eu vou te falar que a gente riu o feeling do Lee. Dá um cagaço, hein, velho? Até pra aquela mulher lá do. Tipo, num banheiro lá. Com 6 braços, parece uma aranha. Nossa, parece a mistura de Samara com Viúva Negra. E ainda coloca, além de colocar esses bichos que dão um cagaço, igual o Fernando falando, ainda põe essas porras gritando ainda, né? Nossa, mano, nem fala. Então, o The Evil Within é uma mistura da Bethesda, né? Tipo, acho que a Bethesda é o primeiro jogo de terror deles, né? É verdade. E com o Shinji Mikami, né? Que é o cara que deu praticamente vida ao Survivor Horror nos games aí. Isso é uma das coisas que mais chamou a atenção também, né? Quando os caras falaram, o Shinji Mikami tá ajudando aí, então vamos ver, tá na frente do negócio. É porque, então, ele é um cara que, ele mesmo fala que o negócio dele é terror mesmo e tal. O cara sabe o ponto que o terror pode chegar, que nem o Resident Evil, ele viu que já não... Não era mais um ponto de você ter terror, porque você já conhecia tudo lá, tipo... Você sabe o que o zumbi pode fazer e o que não pode fazer, entendeu? Agora, do The Evil Within parece que, tipo, são loucos e tal. E, tipo, como são loucos, o sistema ali é bem mais maleável, né? Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Na hora que eu vi aquele cartaz do The Evil Within, o bagulho que me deu aflição, cara. Aquele cérebro envolto naquele arame farpado. Putz, grilo, cara. Nossa. Zoado, viu? Vou te falar. Esse mas... aí, cara, eu assisti. Eu geralmente tenho uns gameplays, eu coloco pra ver, eu vou pulando e tal. Esse eu fiz questão de ver tudo. Falei, poxa, esse. Quando muito sair bom. A demo, eu quero jogar. Pode falar, esse vai ser um jogaço. Não, cara, mas é isso aí. Esse aqui eu acho que vai ser um jogo muito bom mesmo. Esperar pra ver, né? Eu gosto muito de jogo de terror, então... É, pelo que eu vi aqui, ele vai sair pra todas as plataformas, mas todas quais, Lucas? Todas mesmo. Acho que até PC. Até PC? Até Wii U? Só Mac. Aí não. Não, Wii U não. Ah, então não... Olha, cara, que hater. Wii U não é plataforma, hein? Vocês viram. Ele que falou, não fui eu. Então vamos pro último, o melhor... E o mais importante de todos, cara. Esse aí deixei pro final, não, já pra sacanear, velho. Esse vai ser... Acabou de lançar essa podcast, cara. Rambo, The Video Game. Cara, nossa. Que jogaço, hein. Puta. Ok, mas sinceramente, eu acho que esse jogo, quem pagou pra lançar ele agora, foram os caras do Alien Colonial Marines, que eles precisavam de algum jogo pra galera esquecer dele. Aí, velho, o Rambo nesse jogo, ele parece que tá todo desmontado de óleo, tá ligado? Nossa, velho. Que desgraça, velho, de jogo, cara. Não, cara, eu vou te falar, eu vou comprar esse jogo só pra eu atirar uma flecha no helicóptero. Não, e detalhe, você atira nos caras nesse jogo, sai sangue deles, você tava. Parece que é uma caixa d'água cheia de sangue, você deu um tiro nela. Tá, brum, e os caras estão voando. Velho, que merda de jogo. O Hulk. O Hulk, porque o Rambo é cabeçudo, velho. Que tem a cabeça parecendo um mini crack da Coca-Cola, tá ligado? Nossa, velho. E o cabelão dele, então. O é tipo piu-piu, né, da Looney Tunes, ó. Agora mas o que o Jack falou é verdade, o cara parece que tá besuntado em óleo, cara. Fernando, agora vamos comentar aqui. Tem 30 anos que estão pra lançar esse jogo. Pra que lançar isso desse jeito? Pra que, né, velho? Nossa, pra quê? Não, e é pior, cara, isso aí não vai sair pra PC, tá ligado? Pros caras falarem, ah, não, vai sair só pra PC mesmo e tal. Vai ser um joguinho baratinho, nada, cara. Aqui vai sair pra PC, PS3 e Xbox 360 ainda. Já pensou um bagulho desse sair pro Play 4, velho? Os caras são... Não, os caras têm coragem. Isso eu tenho que falar, os malucos têm coragem de lançar isso. Nossa, não, mas fala aí, Lucas, você queria tanto falar do Rambo. Eu o que eu queria falar do Rambo, vocês já falaram aí, já atropelaram tudo. Eu tô vendo umas imagens tipo, aqui, o Rambo nesse jogo é tipo um lutador de greco-romano lá, sabe? Os caras jogam óleo no corpo lá e vai se agarrar. Cara, zoado, é muito zoado. Será que alguém no mundo terminou esse jogo? São cenas do filme mesmo, né? Mas o filme, e aí você vê que o filme envelheceu mal pra cara, né, velho? Vou dar uma imagem aqui, que sinceramente, cara, eu quero pedir o Fernando pra colocar na descrição, cara, do cast, velho, porque até na Game Informer aqui, não tem fundamento, velho, não tem fundamento isso aqui não. Fernando, por favor. Mostra aí, mostra aí, meu Deus. Olha isso aí, velho, olha isso. Meu Deus. Cara, não, cara, sabe o que parece? Sabe aqueles bugs de jogo que a galera fica procurando? Tá ligado. Então, não, mas aqui você... É, você encontra no jogo mesmo. Mas é o jogo de verdade, o bug. Mano, é muito estranho. Parece que o Rambo tem um problema na mandíbula. Nossa, é muito estranho, cara. Agora enfim, tudo bem que a cara do Sylvester Stallone já é torta, né? Mas é exagerado. Não, cara, nossa, mas... Lá o problema dele foi acidente, isso aqui não, é proposital, cara, isso é pior. Mas é isso aí, vamos terminar por aqui, né? Estes foram os jogos que vão lançar ainda, né, que a gente não tinha data, a não ser o Rambo, que tem uma data aí, mas na verdade não merece nem ser lançado essa porcaria, cara. Teve alguns outros entrados na lista, né? Porque realmente não estão confirmados pra esse ano, né? Isso aí foram uns confirmados pra 2014. Tem tipo, alguns... Crimson Dragon. Tipo, o próprio novo Aliens também. É, também tem um novo Aliens. Não, e tem um tem que eu acho que promete, cara. 2077, que é aquele Middle Earth Shadow of Mordor. Esse aí eu acho que promete, cara. Deve ser um jogaço esse jogo aí. Mas não é pra 2014, né? Não, não deve ser, não. Mas vai ser uma batalha fenomenal. E, bom, enfim. Isso aí vai ficar pra um próximo cast. Porque a gente vai terminar por aqui. Não deixe de comentar. Vamos participar aí do Overpower. Entrar lá na página. Curtir. Compartilhar. E é isso aí, galera. Curtir, compartilhar. É isso aí. Postar conteúdo pra pessoa curtir e compartilhar. É, vamos fazer a nossa parte também. Fazer uns comentários lá, piando fazer o gameplay de toda a série Infamous agora. Com certeza, toda a série de dois jogos. De dois jogos. 3, e depois fazer a do Play 4 quando sair. Mas, bom, é isso aí, galera. Estes foram os jogos de 2013 e este é o Overpower. Então vamos lá, vamos começar. Pode começar? E aí, galerinha? Ei, galerinha? Tá começando mais um Overpower. E aí, galerinha do YouTube? Ai, ai, beleza. Vamos lá.